2758, desça da chegada Bomed 1 no para nível de voo 060, que é negar no 064. Controle Salvador, Bomadil 3485. 050 para 207. Autorizado Galeão, via UPZU 44, Sierra Golf Romeo, pelo número 857 MOU, no nível 340. A decolagem da pistola 0, com primeira curva à direita, na saída Salvo Noleda Docimo. O transponder é o 5462 e o controle Salvador 199-8. Nível 340 para o Galeão. E a Upper Zulu 44, Porto Seguro, após Upper November 857, decola da pista 10, perfil da saída São 1, transição Leda, após Dóquilo, 5462, o transponder e o controle 1119-18, Upper Zulu 91. Tá 3191, corre o cotejamento, pode ir para o cotejamento. Gostaria, 3191. Pega acionamento no 094, tá bom? Aguarde, gol no 094. Já fiz demais, já estava fiz demais de cauda. Esse foi o motivo da nossa arremetida. Nós gostaríamos de saber se permanecer esse vento. Seria melhor a aproximação para 28. Afirmativo, estamos coordenando aqui para a torre, temos a decolagem da 10 e já vai ser coordenado. Poderia retornar para a proa do mar, porque essa proa vai jogar a gente para cima das formações. Confirmações pode manter? Setor sul, mas qualquer espera aqui no setor sul tá bom. Não, você tá no setor norte, tá 3485. Tá no setor leste, vamos para o setor leste, pra cima do mar. Pra cima do mar tá bom pra gente. Sente. Ok, o azul 4207, o utiliza direita pro A240, pro aproximadamente 10. Sente. Tá 3485, tá 3485, tem condição de fazer a espera na radial 060, a 20 milhas de Salvador? Tem um bom voo. De navegante. Controle azul 5197 decolou. 5197, contato radar decolagem, solta nível de voo 320, via saída São Bruno. São Bruno, 320, obrigado. Está variando de 270 graus a 290 graus, com de 9 a 12 nós da presente. O senhor tem condições de decolar da pista 1 no 0 ou gostaria de decolar da pista 28? 12 nós não dá para nós, não, aí vamos pedir 28. Tá, 28. Ciente, condições de fazer o backtrack no campo e chamar a alinhada e pronto na pista 28? Claro, vamos utilizar a 28 aqui, backtrack. Gol, 9-3-1. O procedimento é ILS usa a pista 28. Azul 4207 tem condições de voar e pitch, fazer espera sobre pitch? Aguarde. 19250, dentro da nível de voo 050, tem condições de voar o PIN? Afirmo. Confirma a poder soletrar? Gol 9250, voar o PIN, tá chegada a TPIP. TPIP, graças. Gol 9250, o fixo Oscar, Papá, Romeu e Jamaica. Quer fazer isso? Afirmo, 2500. Confirma? Confirma. Confirma o gol 9250? Afirmativo, gol 9250, vá o PRIM. Tem condições? Afirmo, senhorita, vá o PRIM. Azul 2758, vou em Momba, para chegada até TPIP. Qual o nome da posição? Momba, Mike, Oscar, November, Bravo, Alfa. Momba. O azul 4207 não tem condições de voar em pista. Certo, azul 4207, decoração, Blumen na proa 105. 1500 pés, mantém a proa até 2500 pés, após iniciar a curva na à direita, na saída Momo, transição frutiva 1094. Agora altera na pista, da escola, mantém 2500, curva direita, Momo, positivo 1094. O 4207 então será virar vir pela Porto Sul, curva esquerda para o 190. Esquerda 190, do 4207. Azul 5197, vou direto Leda. Direto Leda 5197, negativo, proa 220 inicialmente, 20 milhas. Azul 2758, dentro da nível de voo 190. O 1395, o senhor tem condições de liberar na TFC Foxtrot ou o senhor já passou dela? Já passou da Foxtrot, sim, senhor. 2758, azul. O Xeneb é 337. Qual é a 337? Qual é a chegada do momento? O Xeneb é 337, é chegada de pitch. Tem condições de voar e pitch fazer espera a nível de voo 080? Eu aqui, o 080, bom dia, pitch. Então, 3487, desça para 2 mil pés, autorizado o ILS Zulu da pista 28, rapaz estabilizado. Passa então, 3485, é isso? Afirmativo, então, 3485, autorizado o ILS Zulu, pista 28, rapaz estabilizado. Tá, sim. Nesse momento a gente está encerrando a horta, vai descer para 2 mil, e quando ingressar de novo na sua procedimento, a gente vai iniciar o processo. 3485, rapaz estabilizado. Batará. Azul 5197, repetindo, nível de voo 100 restrito. Viral 100, pro 230, 5197. Azul 5197, vamos tráfego 11 horas, 20 milhas, rumo oeste, cruzando nível de voo no 30, descida para 190. Estrada para a Índia, reporte quando pronto, faz. Tem, você causa pra gente, o Bruno 04. Entendeu, após decolagem, o 3, o 395, então autorizado a decolar da pista 28. Vento agora de 270 graus, com meia dúzia de nós, que negão no 04, mantendo proa e mantendo 3 mil pés após decolagem. Assente, proa e 3 mil, o 395, tá livre de decolagem. Recomendada para o 9250. 9250, número 2, reduza para 2009. 7, 9, 2, 4, 8, 5, chame final Salvador, 120, décima 8. 208, 3485. 8, permanece a saída São João no Leda Dóquio, porém a curva será pela esquerda, mantendo 2000 e mantém a proa até 2500 pés após iniciar a curva à esquerda. O TAN 3191. Após decolar, mantém a curva até 2500 pés. TAN 3191, está autorizado. Pushback acionamento, chame pronto, táxi. Aos 1-2, mantenha a proa, está restrito a 3 mil pés até a liberação do controle Salvador. Chame agora em 1-9-8, senhor, tem um bom voo. 3-9-8, proa e 3 mil pés, gol 1-3-9-5, muito obrigado, bom trabalho. Posso ir a aeronave? Sente. Controle de Salvador, Gona 395, bom dia. 7, desvio à direita. Gona 395, curva restrito, 3 mil pés na saída São Bruno. Confirmado, então pode curvar à esquerda, Gona 395, 3 mil pés. Autorizado, restrito 3 mil pés. Restrito 3 mil, prossegue na saída, Gona 395. Gona 9250, chama o final Salvador, no 20, decima 8. 208, passa do vento. Guarde. Final Salvador, bom dia, Gol 9250. 5 nos corredores. O azul 2758 pode voltar, sim, da formação. Bandoneonça desça para 2000 pés, Zuxono 014, para o localizador, curva à direita para o 220, reporte estabilizado. 7-3-4-2-5, vai agora na 220 para a produção, 3-3-3-4-2-5. Oceaner, correção, Gol 9-2-5-0, show controle Salvador, curva esquerda na Pro 0-9-0, correção. Esquerda 085, mantendo 5.000 pés. Ajuste em Salvador 1014. Esquerda 085, mantendo 5.000 pés. 9250. Proa 200. 7, Gol 395, informa até o tráfego de posição de 307 milhas, mantendo o nível de voo 050. Aguarde. Aceite, tem o tráfego de ferro. Goma 094, autorizado táxi via Juliette Alfa até o ponto de parada Golf. Quando pronto, chame a torre 1-1-8-6. Ajuste o altímetro na 03. Táxi, Juliette Alfa, ponto de parada 2-6. Voou na 094. Gol 9250, desça para 4.000 pés, ajuste na 014. Para 4.314, 9250. 9250 da Gol, curva esquerda na proa 070. O limite será o localizador. Esquerda 070, limite localizado 9250. 8, mantendo ainda nível de voo 1-1-0. 1-1-0. Oceaneme 37 na proa de pitch. Oceaneme é 337, temos final Salvador no 20-8. 208. Controle Salvador, Oceaneme 637, proa de pitch. Oceaneme 337. Redução de velocidade 2009, desça para nível de voo 060, peça de vetoração para o sequenciamento, mantenha a presente proa, o limite será o localizador. Limite localizador, descendo para o 060, reduzindo para 200, Chanel 6337. 337 tem condições de descer para 3.000 pés nessa proa e interceptar o localizador na proa. Coisão, tem condições de descer para 3.000 pés, o Chanel 337? Sigo pode. Gente, eu gosto. Chanel 337, desce para 3.000 pés, ajuste no 014. 3.014, Chanel 337. Controle Salvador Azul 4207, nível 050. Azul 4207, está sob vetoração, curva esquerda na proa 095. O limite será 5 milhas na proa. Mantenha 5.000 pés. Esquerda 095 por 25 milhas limitado, mantendo 050, azul 4207. Ciente, vamos ao tráfego 12 horas, 20 milhas, rumo oeste, mantendo nível de voo no 50. O Xanemi é 200, informa o tráfego 12 horas, 18 milhas, mantendo nível de voo no 40. Pro meu pés, do 9250. Mantendo 4.000. Xanemi 6337, desça para 2.000 pés, ajuste no 014. Aguarde o último vetor para interceptar o localizador. De milhas. Mantendo rumo oeste, já no localizador, mantendo 2.000 pés, é 2321. Tráfego onde quer, né? 337. Azul 4207, desça para 4.000 pés, ajuste no 014. 4.014, azul 4207. Então 3485, chama agora a torre 118, decimal 6 dúzia. 18.612, 3395, tem condições de voar ótima? Ainda não, tá fazendo essa proa 250 por mais 20 milhas aí, vamos lá. 250, 250. 250, 6337. Proa 9250, curva à direita na proa 090. A declaração foi toda recurtando, agora é ao contrário, curva à direita 090, confere? Confere, só mais um minutinho e eu já giro o centro pro localizador, direita 090. Direita 090 agora. 9250. 250, desça para 3.000 pés, ajuste na 0 no 3. 3.000 pés com I3. 9250. Pro 50, formação. 102758, chame final Salvador no 20 decima 8. 208, 2758. 207, desça para 3.000 pés, ajuste no 0 no 3. 3.003, azul com a 207. Dor azul 2758, bom dia. 2758, bom dia. Achando identificação, desça para 5.000 pés, ajuste no 0 no 3. Em condições de reduzir a velocidade para 1.990 nós, você segue com o número 5 na aproximação. Confirme? Estava efetuando desvio, a presença em condição de voo atípico, mantém? Ah, está sob vetoração, curva direita na proa 075, o limite será 1.5 milhas na proa. Ok, 075, essa região aqui está boa, né? 6337, está guardando o último vetor. É 337 para o localizador, curva direita na proa 340. 340 direita, Oceania 337 para o localizador. Salvador, bom dia, 240, passando 200. 4060 da Azul, desça até nível de voo 160 restrito e chame alimentação Salvador na 119.8. Para o localizador, esquerda, proa 320, reporte estabilizado. Afirmativo, gol 9250, esquerda, 320, reporte estabilizado. Esquerda, 320 agora, 9250. Estabilizado, linha 337. RE337, completa final do procedimento, torno no 8 decimal 6. 118.6. Oceania 337, visual, pista 28. Oceania 337, continua a aproximação, aguarde a pista livre, senhor. Aguardando a pista livre, linha 337. Faz espera pronta, 094. Pedro 094, mantenha o ponto de espera, pista 28. Mantenha. 3485 no solo aos 21, libera pista na taxiway Charlie e chame solo na frequência 121, decimal 1, senhor. 1094, tem condições de decolar tão logo autorizado? Afirmativo. 1094, agiliza a linha e mantém na pista 28, senhor. Chame nada e pronto. A linha é mantém. Esquerda na proa 070. Esquerda 070, azul com a 207. Tenha 3.000 pés, azul 4207. 3.000 pés, azul 4207. Bolo 094, autorizado a decolar da pista 28, vento de 300 graus com 03 nós. Iniciado, bolo 1094. Aguarde, Oceania 6200. Aguardando autorização, 6337. Oceania 3485, prossiga. Negativo, senhor, chame solo em 121, decimal 1. Bruno 395, sube e mantenha a nível de voo 360. No 395, chame centro Recife, frequência no 25 decimal 1, alterno no 28 decimal 35. para 3.000 pés, ajuste no 0 no 3. 3.013, de certo, na cor. 4207 da Azul, completa a curva esquerda agora na proa 310. Esquerda 310, Azul, 4207. 29250, completa a final do procedimento e a desce Zulu, torre no 8, decimal 6. Completaremos, 9250. 18612, comandante. 18612. 18612, 9250. Do 2758, esquerda para o norte, o limite ao localizador. Esquerda para o norte, limite ao norte, 2758. Tem até 2500, depois continua na saída, gol 1094. Tem. Esquerda na proa 310, reporte estabilizado. Desça para 2.000 pés, ajuste no 0 no 3. 310 até 2.013, vai reportar estabilizado. Autorizado, D7 com ele. 9250. Postinel 6337, no solo Alço 24. Libera a pista, taxi 8 Charlie. E chame solo Salvador na frequência 121, decimal 1, senhor. Dia Charlie 2116. Firmado, direto Momo? Autorizado, gol 094, direto Momo. Obrigado. Celeste 200, desça para 4.000 pés, que legal, no 0 no 3. Celeste 200, desça para 4.000 pés. 4.000 pés, no 0 no 0. Como ativa aí, pessoal, o ILS Zulu, da 28? Afirmativo, Xenemia 200, mantém a chegada da Tupi. Após Tupi, cruzão para o ILS Zulu, pista 28. Sim, mais uma, 10 minutos, eu vou te falar bem, Tupi, 62. Certo. Salvador, Azul 4060, pode estar igual ao príncipe de Malacante. Azul 4060, 100, se dividir juiz, deixa dar nível de voo 120. 1-2-0, pouso autorizado, pista 28, vento 300 graus com 04 nós. 0, autorizado, pouso. Sete, chame agora o controle Salvador na frequência 119, decimal 8, senhor, bom voo. Siga a TAM 3191. Está cruzando 1500 pés, mantendo a reta de decolagem na sua escuta. TAM 3191, a SN transponder 5462. Suba inicialmente até nível de voo 100, conforme a restrição da saída São Bruno. Confirme autorizado curva esquerda, restrito a 160. TAM 3191, mantenha a proa até 2500 pés, após curva esquerda na saída São Bruno, subindo e mantendo o nível de voo 100. E até uma centena, o TAM 3191 na saída São Bruno. 130, restrito Azul 4060. Azul 4060, desce inicialmente até nível de voo 050. Inicialmente 050, Azul 4060. Salvador, bom dia, Azul 2758. Gol 9250, solo aos 28, agilizando, libere via Charlie. Libera via Charlie, gol 9250. Aviso 2758, continua a aproximação, aguardando autorização de pouso. Guardando 2758. Azul 4207, reporte na DEA. Puta. Liberando o gol 92. São 3191. É, veteração para evitar tráfego, via direita, proa 220. Direita 220, sobre veteração, OTAN 3191. É 3191 na proa 220, está autorizada a subida para nível de voo 340. Proa 220, está autorizada a ascensão até o 340, OTAN 3191. É, pista 28, o azul 4207. Livre pouso azul 4207. Desça para 4 mil pés, reduza a velocidade para 220 nós. 4 mil pés, 220 nós, azul 460, confirma ajuste. 121, décima 1. Esquerda, solo 211, azul 4207. 3, tudo oeste do Alto Salvador, resuma a navegação, vou em lida. Taxi via Alfa Juliette até o portão 08. Alfa Juliette, portão 08, azul 4207. Vento 280 graus, 03 mais. Livre pouso, pista 28, 2758. Gol 1094, chame o centro Recife, frequência ano 26, decimal 85, alterna ano 25, decimal 45. 4-5, obrigado. 3191, após desvios, voe direto pro seguro. Gomo 556, autorizado Galeão, via Upper Zulu 44, Serra Golfe Romeu, Upper número 857 Moço, o nível autorizado é o 360. Decola da pista 28, mantém a proa até 2500 pés, após iniciar a curva esquerda na saída São Vundo, além da Dóquilo. 5503 é o transponder 119.8, frequência do controle de Salvador. São Bruno, Sierra, Alfa, November, Vitor, Oscar, Uno, Leda, após, Dóquilo, Delta, Oscar, Kilo, Lima e Uniforme. Fica autorizado, Galeão, nível 360, via Pendulo, 44, por seguro, Oscar, November, 857, Monstro, bola na 28, tem a proa até 2500 pés, depois começa a São Bruno, Leda, Dóquilo, transponder 5506, o controle 298. Bola 556, correto com o fechamento, chame pronto para o estacionamento. Essa parte, a gente vai para Alfa, com azul 2, 758. Paulo, Salvador, muito bom dia, Azul 2758. Azul 2758, táxi via Alfa Kilo, parte 3. Alfa Kilo, parte 3, Azul 2758. A 0 se aposta TPIP e vai interceptar sinal VLF. Azul 4060, desça para 250010. Após TPIP voo Zan para o ILS Zulu pista 28. 2500 pés, aposta TPIP, o Zan interceptar ILS Zulu 28, Azul 4060. 039. Ok, livre pouso, estado 013, na 22, fica na 6200. Com 31191, chame o centro Recife, frequência no 25 decimal 1, no alterno no 28 decimal 8. É. 31191, na primária no 25 decimal 1. Papatango, Tango Oshkiank, Papatango, Mike Direct Quebec, mantém o corredor Veracruz. Vou agora para Paris. Estabilizou localizadora, Azul 4060. Azul 4060, chame torno no 8 decimal 6. Torno no 860, Azul 4060. Taxi Alfa, chame solo 121 decimal 1. Alfa, chame antes da Juliette. Alfa, chamando antes da Juliette, 28, vento 300 graus, 02 mais. Autorizado, pouso 28, Penegal no 03, Azul 4060. portão 03, o chinelo 6200. 03, ingresso portão 03, o chinelo 6200. Tango, Tango, Asquianque, reporte Ceasa, Visão com Campo. Tango, Mike, Gilete, Quebec, reporte Ceasa, Visão com Campo. Reporte Ceasa, Visão com Campo, Quebec. 4-1, libera a esquerda e chame seu aluante do taxi Alfa, 1-2, no décima 1. Confirmando, não. Libera nessa, à esquerda, primeira. Tem condições de liberar na Taxi Delta? Afirmo, libera então e confirma a instrução. Chame o solo antes da Taxi Alfa 121, décima 1. 121, antes da Alfa 4-6-0-0. Azul 5048, isso mantém nível de voo no 20, reporta fim dos desvios voando lomba. Confirma, Renato, que chamou o sol? Azul 4060, chama antes da Juliette. Prossegue então de alto e chama antes da Juliette, azul 4060. Confirma, Renato, que chamou o sol para cópia? É o 3745, informação do Juliette, autorização São Paulo com Congonhas. 3745, autorizado São Paulo com Congonhas, via repetos 1-0 por baixo, via repetos 1-6 após, 1 após rota do plano. O nível autorizado é o 300. Decola da pista 28, primeira curva à esquerda, porém mantenha a proa até 2.500 pés após iniciar a curva à esquerda. Acionando o transporte 5505, controle de Salvador opera em 1.99, décima 8. Confirmando a saída? A saída é São 1, Sierra, Alfa, November, Vitor, Oscar, 1, Leda, Motiva. Autoridade São Paulo Congonhas, deu 300, via perdulou 10, fumar, via perdulou 90, posto 1, falta do plano. Circulando na 28, com primeira curva esquerda, após cruzar 2.500. 505 ao transponder, controle 119-80, via saída é a Sanvo 1, 3745. 3745, a saída é Sanvo 1, Leda, Motiva. Afirmativo, Sanvo 1. Então, ótima, Leda faz parte da saída. Afirmo, tá 3745. Chame pronto, pushback e sonamento, tá 3745. Camará, 3745. Se aproximando da direita, do 4060. 4060, aguarde para ingresso. Aguarde, a direita, do 4060. Já pegou Salvador, Xenai 6333. Informação ótica, solicito autorização para Congonhas. Na 633, aguarde cópia. Não aguardo, 633. Tá, Romeu, Mike e Juliette, Quebec na escuta? Juliette, Quebec, mantenha a Ceasa. Estamos mantendo sobre o voo no Ceasa, Quebec. Voo no 556 autorizado, táxi via Apache 3, Kilo Alfa até o ponto de espera da Gol. Quando pronto, chame a torre 1-9-6-6, o ajuste ao time, 1-0-3. Agente de destaque a Apache 3, Kilo Alfa, contrário da Gol, torre 10262, levou o no 5566. O azul 4060, aguarde passagem do Boeing da Gol após ingresso Juliette, portão 01. Posso passar em ponte da Gol, ingresso Juliette, portão 01, azul 4060. Romeu, Mike, Juliette, Quebec, mantendo o Ceasa. Romeu, Mike, Juliette, Quebec, mantenha o Ceasa, guardando instruções. Mantém mantém a guarda Quebec. Na 3.3, autorizado São Paulo Congonhas, via Pedro 1.0 Cubata, posso sair conforme a rota do plano. O nível autorizado é o 3.6.0. Decola da pista 2.8, mantém a proa até 2.500 pés, após iniciar a curva esquerda na saída São Vuma, Serra Alfa, Novembro, Vitor, Oscar, Uma, Leda, transição Mótiva. 5.5 no Neutro Transponder, 1.9.8, controle Salvador. Autorizado Congonhas, nível 360, via Ancestor 1.10, cuidado, intercepta Ancestor 1.6. Decola da 2.8, mantém a proa até 2.500, sai na Sambo 1, saída Sambo 1, transição Beta e Mostra. 5.5.1.1 é o transponder, 5.9.8, controle. O autorizado foi 360, Oceania 6.3.6. Oceania 6.3.3, reporte pronto, pushback, funcionamento. Chama pronto, funcionamento, 1.02, Oceania 6.3.6. Vai continuar aguardando a autorização, Quebec. Variante no solo, está avisando o taxi São Paulo. Papa Tango, Tango Oscar Yankee, solo 46, libere via Papá, estaciona a frequência livre. Do 5014, está autorizado o PRIM, desça da nível de voo 060. O PRIM Salvador, bom dia, voo no 556, aproximando a atmosfera da 28, pronto. Voo no 556, autorizado a alinhar e manter a pista 28. Alinhar e manter a pista 28, voo no 556. Mike Juliette, Quebec, sinal baixado, travado. Mike Juliette, Quebec, autorizado pouso, pista no 7, vento 210 graus, 02 no oeste. Romeu Mike Juliette, Quebec, Salus 49, estação na frequência livre. Gol 1556, autorizado decolar pista 28, vento 210 graus, 02 nós. Vento mais, 190, gol 95. no 556, decolador 50, chame agora o controle 119.8. 119.8, o controle voa 556. Controle Salvador, voa 556, no 120, manteu na reta, muito boa tarde. 1556, contato radar na decolagem, mantenha para outra 2500 pés, após curva esquerda na saída São Bruno, restrita nível de voo 100. 3900, após 2500, esquerda no perfil São Bruno, 1556. 5048, desça para 2500 pés, autorizado em LS Zulu, pista 218, aposte estabilizado. 2500, bono 013. 1455, desça a via e chegada até TPP1, para nível de voo 120. 1455, após desvio, vão no Momba. 556. Diga, Gono 556. Nós temos uma formação sobrevinda, estamos formando à direita na proa 200. É, o ideal seria o dótilo da presença. Gono 556, está livre de desvios, aguarde coordenação com o centro Recife. Informação de tráfego, subição de 11 horas, 40 milhas, rumo nordeste, cruzando nível de voo 240, em descida 120. Chegou na 556. Pela 556, corrigindo a posição do tráfego, a posição de 2 horas. Agora, sente, chegou na 556. Atingiu uma centena, agora no 556. Gente. 1455, desça até nível de voo 140. Luna 455. 140, o voo 1455. Luna 556, suba até nível de voo 130. Livre a sessão de 130, vou no 556. Vou no 455, mas quantas milhas nessa proa? outra proa que, se possível, seria a proa ideal aí de serviço para o voo 4-5, deixando a programação da direita. Chegou um 4-5, senhor, após desvio vai ser PIP. Muito obrigado, após desvio já está aprovando o serviço, o voo no 4-5, proa 7-6. Sim, chegou um 4-5, ainda restrito o nível de voo no 4-0. Positivo. Cinco, cinco, meia, confirme a prova de Dóxilo. No proa 2-1-5. Corrigindo o gol no 5-5-6 prova de Dóxilo. Sente autoridade do Dóxilo, gol no 5-5-6. Gol no 5-5-6, confirme a prova. 2-1-5, gol no 5-5-6. Gente, mas o fixo é Dóxilo. Delta, Oscar, Kilo, Lima, Uniforme. Dóxilo, estabilizou 5048. 5048, time turno no 8, decimal 6. 8-6, tá já. Bom dia, azul 5048, final de 7 milhas. 9-5-6. Prodidóxilo. Afirmativo. Tá, pra ideal pra baixo é 2-1-3, tá presente. Autorizado, direto dóxilo, subindo até nível de voo 360. Já direto do ato, substituição 360, o no 5-5-6. Está ligeiramente à esquerda, da prova de do ato, sendo escrito. Senta, pode vir o toque. Vamos, o no 5-6. Dono 455, desse iniciamento do nível de voo 1-1-0. 1-1-0, 2742, bom dia. Azul 2742, Avião identificação, voo pro avião, tô pra chegar do IPIC, reporte para descida, aqui legal no 013. Identificou voando antes para chegar do IPIC com 1013, Azul 2742, informará para descida. 1556, chame o centro Recife, frequência 125 decimal 1, alterna no 28 decimal 8. Centro Recife, Recife, com a 1, tá 2, decimal 8, gol na 5-6, obrigado, boa tarde. Azul 742, passou 2 milhas de conde, contato radar. 742, sim. Centro 3745, prossiga contato via PAT 3, Rio Alfa, até o ponto de espera da Golf. Quando na Golf, chame a torre 118 decimal 6, o ajuste ao time turno 0 na 3. Quatro cinco cinco, desse mantém nível de voo 050. 050, 455. Azul 5048 no solo 00, libere à esquerda via taxiway Delta e antes da taxiway Alpha chame solo 121 décima 1. Delta Alpha chama 211 Azul 5048. Azul 5048, o Airbus da TAM vai ingressar naquilo até o ponto de espera da Golf? O ATIO mesmo ingressar naquilo após o ingresso Alfa da Juliette até o portão 09? Após a passagem do Airbus da Alfa Juliette para o portão 09, Azul 5048. Só 3366, vê se mantém a nível de voo 110, Senegal no 013. 110, descida, 110, 3366. Azul 2742 para descida com a Quebec. Azul 2742, vê se mantém a 4000 pés, Senegal no 013. 4000 com 1013, Azul 2742. 1455, deu para 25000 pés, autorizado ILS Zulu, pista 28, reporte.